Este é o Mapa Mestre de Ética e Direitos Humanos, estruturado especificamente para a preparação estratégica voltada ao concurso da Guarda Municipal de Manaus, com foco no perfil de cobrança da Banca Consulplan. Módulo 1. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Subtemas do edital. Conceito de direitos humanos, fundamentos históricos, dignidade da pessoa humana, universalidade e inalienabilidade dos direitos. Grau de relevância, médio-alto, base para a compreensão dos demais módulos. Pontos com maior chance de cobrança. A compreensão de que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. A banca costuma cobrar a justificativa histórica para a criação da Declaração Universal, DUDA, que foram os atos de barbaria que revoltam a consciência da humanidade. Memorização literal. Artigo 1º da DUDA. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Artigo 2º da DUDA. O princípio da não discriminação. Raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, etc. Conceito de dignidade. Atributo intrínseco que justifica a proteção internacional, independentemente da nacionalidade. Módulo 2. Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Subtemas do edital. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Grau de relevância. Alto. Pontos com maior chance de cobrança. Genocídio. Definição técnica como atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Lembre-se, o genocídio é crime contra o direito internacional, quer cometido em tempo de paz ou de guerra. Pacto de San José. O direito à vida protegido em geral desde o momento da concepção, a proibição da pena de morte para crimes políticos e a impossibilidade de sua reativação em países que já a aboliram. Órgãos de proteção, OEA, Comissão Interamericana e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Memorização literal. Atos de genocídio, assassinato, dano grave à integridade, submissão a condições de destruição, medidas para impedir nascimentos, transferência forçada de menores. Direitos inalienáveis no Pacto de San José, não podem ser suspensos. Vida, integridade pessoal, proibição de escravidão, princípio da legalidade, liberdade de consciência e religião, proteção da família, direito ao nome, direitos da criança, nacionalidade e direitos políticos. Módulo 3. Igualdade, antidiscriminação e proteção de grupos vulneráveis. Subtemas do edital. Estatuto do Idoso. Lei 10.741-2003. Estatuto da Igualdade Racial. Lei 12.288-2010. Lei de Crimes de Preconceito. Lei 7.716-1989. Declaração de Pequim. Direitos das Mulheres. Grau de relevância. Muito alto. Temas recorrentes em provas de guardas municipais. Pontos com maior chance de cobrança. Idoso. Definição. 60 anos ou mais. Prioridade absoluta em órgãos públicos e privados, incluindo atendimento preferencial imediato. A obrigação alimentar é solidária. O idoso escolhe quem paga. Igualdade racial. Diferença entre discriminação racial, distinção baseada em raça ou cor que anula direitos. E desigualdade racial. Situação injustificada de diferenciação no acesso a serviços. Definição de população negra. Autodeclarados pretos e pardos. Crimes. Lei 7.716. Injúria racial como modalidade de injúria. Artigo 140, parágrafo 3 do CP. A prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível. Memorização literal. Garantia de prioridade ao idoso. Atendimento preferencial. Destinação privilegiada de recursos. Priorização do atendimento pela família. Excesso se inexistente ou sem condições. Conceito de ações afirmativas. Programas e medidas especiais para correção de desigualdades raciais. Crimes de preconceito. Pena de reclusão para quem obstar acesso a cargo público por motivo de idade. Artigo 100 da Lei 10.741. Módulo 4. Ética Municipal. Decreto 6.153/2025. Subtemas do edital. Código de Conduta Ética do Agente Público de Manaus. Deveres, vedações e sanções. Conflito de interesses, assédio moral e sexual. Grau de relevância. Essencial, norma específica de Manaus. Pontos com maior chance de cobrança. Abrangência. Aplica-se a todo aquele que exerça cargo ou função, mesmo sem remuneração ou transitoriamente. Assédio. A distinção clara entre assédio moral, humilhação e degradação, sexual, natureza afetiva ou voluptuosa contra a vontade, e virtual, uso de tecnologias para intimidar ou perseguir. Conflito de interesses. Confronto entre interesses públicos e privados que comprometa o interesse coletivo. Dever do servidor de declarar qualquer interesse privado relacionado às suas funções. Sanções. Advertência verbal e repressão. A aplicação de mais de uma advertência ou de uma repressão caracteriza a violação grave. Memorização literal. Princípios fundamentais. Artigo 5º. Boa-fé, honestidade, impessoalidade, dignidade, cortesia, transparência, presteza, entre outros. Vedações. Artigo 8º. Usar cargo para favorecimento, alterar documentos, iludir o cidadão, apresentar-se embriagado ao serviço, receber brindes ou presentes de interessados em decisões. Prescrição. A apuração de falta ética prescreve em 2 anos a partir da ocorrência do fato. Ordem ideal de estudo. Ética Municipal, módulo 4. Por ser o tema mais específico e provável de aparecer em questões regionais, inicie dominando os conceitos de assédio, princípios e sanções do Decreto 6.153/2025. Igualdade e Proteção, módulo 3. Estude os Estatutos do Idoso e da Igualdade Racial. Foque nas definições e nas penalidades administrativas e criminais. Sistema Internacional, módulo 2. Concentre-se nas proibições e direitos que não admitem exceção, além do funcionamento básico da Corte e Comissão Interamericana. Teoria Geral, módulo 1. Finalize consolidando os princípios da DUDH, que servem de fechamento lógico para todo o conteúdo anterior.